cheirinha. Desse jeito, eu digo está desafinado e para mim não é defeito. pois quero ver as notas fora de lugar. Mesmo sabendo que nem todo mundo vai assimilar. Este surf atonal é um surf atonal, que não é bossa nova, mas é muito natural. Sigo em meu caminho e para mim tá tudo bem. Não vou me ligar em mexerico de ninguém. Pois tá na hora de andar de filosofia, manter o pensamento alerta em plena sintonia. Tem que estar neste ou naquele lugar. Estou ligado e nem penso em me desconectar deste batuque infernal, que é transcendental. Garotas abra balas, que agora eu vou decolar. O meu surf atonal é o surf atonal, que não é rosa nova, mas é muito natural. Love. there was a boy down south. Always had snot running across his mouth. What's that mess, boy, the neighbors would say? Why is that snot on your face that way? Snot top tweedle, snot top tweedle, snot top tweedle, snot top tweedle all day. Mama sent him to the grocery store. Let's go, Kroger. Asked him to buy 3 eggs times 4. The grocery man say, why is that snot on your face that way? I wasn't tempted to buy one, but I was reminded that I had been avoiding.